Devolução é Dom Ramon, pode descolar o cruzamento. Viola está na área, levantamento para Viola de cabeça. Gol! Viola, quarto gol dele no campeonato. Ele que fez 21 no ano passado, foi o artilheiro. Esse ano a transferência, a contusão. E no momento de decisão aparece a fera. No jogo aéreo, duas jogadas do Vitória, duas do Vasco. Outra vez o Viola. Vasco 2 a 0.